mente engatilhada de 2000 graus. Das pistolas contra pra mente avançada, avançada, sintonizada 2000 graus, são cabuloso rajado. Zé Bovino treme as pernas, fez sinal da cruz. Quando eu passei o inferno tremeu, pois tenho Jesus que me conduz e me tirou da lama. Do pecado me fez guerreiro mensageiro, hoje eu sou aliado. Som nervoso tá estralando no carro ladrão, extremo grave o evangelho, a reação. A banca forte não paga, tenho proceder, e a responsa da rima é levar Deus a você. Peso de drão não quer status, glória e fama, ao contrário de muitos que já cantou e levou pra cama. Tipo reality show, eu tô sendo filmado por sete olhos de Deus, por isso serei julgado. O que plantar cê vai colher, não depende da sorte. Aqui se faz, aqui se paga, diz um provérbio forte. Ó meu pai que está no céu, ajude esses mano, mano. O calabouço das drogas, lance vive matando, matando. Sua imagem, semelhança que tanto amou, e deu seu único filho que muitos o rejeitou. A pedra principal da esquina que poucos contém, fórmula da eternidade, Cristo Jerusalém. A overdose do meu grave traz cura ao irmão. Na bússola da palavra, caminho à direção. Quantos manos se partiram que esteve ao nosso lado? O filho pródigo se foi, mas vai voltar. Se perdei, tudo está nas mãos de hoje Deus. Hoje estão na ilusão, lembram com tanta saudade. Yeah. Volta, ele tá te esperando. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Encha-me do Espírito, crente gandista. Poucos me entendem, querem aplacar meu dom de resgatar os perdidos, por isso que faço o som. Não sou comédia, creio que vou invadir seu coração, sua mente, é isso que sinto aqui. Moleque doido, alerta, não tenho clonagem. Original, verdadeiro, eu tô aqui de passagem. De um peregrino, eu sou aqui, minha pátria está no céu. Ser bajulado não quero, por isso terei troféu. Algemas, grades e prisões não podem me prender. Só como águia eu vou, e lá do alto eu vi você. Imaginando quem sou, o que vai ser de mim. Tô congregando o firmão, vivo espero meu fim. Pra caminhar, andar nas ruas de ouro, ser escoltado por anjo na terra, sou precioso. Sem esmeralda ou diamante, não pode se comparar ao príncipe do Senhor. Eu tô no mero lugar, lugar, lugar. Sente a fita, ladrão. É, um novo lançamento do hip hop nacional. Nós da febre, tipo um sistema. Pode acreditar. Caminho à direção. Quantos manos se partiram que esteve ao nosso lado? O filho pródigo se foi, mas vai voltar. Se perdei, tudo está nas mãos de Deus. Hoje estão na ilusão, lembram com tanta saudade. Yeah. Da igreja, filho meu. Volta, ele tá te esperando. Terminei a carreira, guardei a fé, terminei um bom combate. Vou receber a coroa, nem perdi, nem dei empate. As feras do campo se levantam, tentam atrasar meu lado. Seguirão Deus guardião, pois cairão mil ao meu lado. Ainda que o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Na tristeza ou alegria, eu sei que servirei ao rei. Adrenalina a milhão, estilo febril. Epidemia, o som estraga, clique, pá, pá. Abri o crânio do louco, coloco a palavra. O energy inexplicável, mano, não se acaba. Vixe é cabuloso, mais do que papel caneta. Cola na grade, ladrão, o som é muita treta. Perifericamente, efeito de 1000 graus. Gladiador sou eu, sem armadura ou metal. O portergate dessa vida não me dominou. Lutando a entrar contra o mundo, naqueles que não aceitou. Manos se partiram que esteve ao nosso lado. O filho pródigo se foi, mas vai voltar. Hoje estão na ilusão, lembram com tanta saudade. Yeah. Da igreja, filho meu. Volta, ele tá te esperando.